Papa Delta Delta Zulu. Report Sector Lima. Yeah, we are already just confirmed with you. Do you have a valid flight plan to Manaus? Negative, sir. I don't have your flight plan on my screen. Inform a estimate of what time. Direto Coral. Para 160, direto Coral 2773. Campinas, 4 horas. O número 772 restrito inicialmente 3.000 pés. Informa o tráfego, a suposição de 2.0 e 6 milhas rumo sudoeste, mantendo 4, cruzando 4.000 pés. Restrito inicialmente 3.000 pés, 2772. 113 with Juliet clear, take off runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Take off runway 10, November 116. Olá, 2.0.4. 1420. 1420. Vai descendo para nível de voo 080. We would like to depart 1 hour earlier, so could you please adjust it accordingly? 1-60-2772. Papa Bravo Bravo Zulu, I will check together information room about your flight plan to 1420, 1 hour earlier. Thank you, sir. Paulo, você já ajuste de altímetro para o Gol 994? 1019. Obrigado. Paulo, bom dia. É o Sam, Papa Romeo Mike Yankee November. Papa Romeo Mike Yankee November, prossiga. O Papa Romeo Mike Yankee November está aqui no passo 3, na posição 2 Romeo, e solicita autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 minutos, já autorizado pela Infraero. Reporte no término. Ok, reportar no término, grato. Autorizado, Azul 445, chame para o táxi. Chama lá para o táxi, Azul 445. Heading Azul to weather. Azul, 113, wish for the left. After the deviation, clear the Kogibo. After the deviation, direct Kogibo, through Ski Juliet. Okay, over departure 2080-3546. Good departure, good morning, Gulfstream November 3546 out of 1600. November 3546, with a contact for departure, climb at the level 430 via dial. Okay, climb 430 via dial, 3546. O ponto de espera pronto. Vou 9004, mantém o ponto de espera. Mantém. 050, vou 094. November 3546. Cleared for direct to Lita. Direct Lita, 3546. 065, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. 2 de pouso no zero, 2-0-6. 2 de decolagem. 2 de decolagem. São 1. Envio 621, só um minutinho, cópia. Não é só, um momento. Confia, voa 621. Autorizado São Paulo, liga 360, decola 10, usa a direita, segue da El, lida e deve. Perdão, da El, lida, motiva. E aprisa voo 10, por base, aprisa voo 16 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5502. 360 autorizado para São Paulo, decola da 10, cruza aqui direita, saída da El, Leda, Monte. 67 aperto Lu 10, por baixo, aperto Lu 16, Belo Horizonte. 208 é o controle, 5502 é o transponder, voo 621. 621, não poderia confirmar a posição que se encontra? 19, voo 621. Para táxi azul 4451, 98 a bordo, 4 horas e 50 de alta no meu perna, Galeão. 4451, está autorizado o táxi via Índia, constatado no 0, chama a torre 1895, ajuste o altímetro no 018. Via Índia, ele tem de história 2895, azul 4451, bom dia. O gol na 621, contentamente a corrente, um pronto para o pushback funcionamento. Reforçará, o voo no 621. Salvador, bom dia, o voo no 630, sem informação ótica, autorização Recife. O voo 630, está autorizado, Recife, nível 370, decola pista 10, a curva à esquerda, saída Fulca-Caju, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 1208 e o transponder 5473. Autorizou Recife, nível 370. Conforme a rota do plano de voo, decolando 0, curva esquerda, Pucacaju. Controle 208 e aciona 5473. Correto, voo 630, chama o pushback de acionamento. Parei. Possibilidade de voar na Flor de Mótila pro 2065? 2065 via saída da El. November 3, 5, 4, 6, contact Recife Center 125, décima 1, e panível 133, décima 25. Ok, contact 12125, décima 1, it's unable 133, décima 25, 3546. Voo 9684, decolado 19, controle 120, décima 80. 3080, voo 9684, PG. Dispatch recebe o localizador. Informação 3890, não captura ainda. Ah, tá, 3890. O controle gol 0094, está autorizado livre da instrução de TAP? Está livre gol 0094. Livre da instrução de TAP, gol 0094. Da 3896, confirmará fazer o NDD Zulu ou a Renata? Agora estava programado para o MSFG. Está 3896. Consegue na C? Autorizado para um 3896, eu confio que consegue interceptar o localizador. Vamos parar em forma. Controle, voo 9684, 2600, saiu da água. Fora? Sobre condições de interceptar o localizador? Flight level 380, vai a Zulu 17, until Malaga position. After upper mic 654, after in accordance flight plan, Departure from runway 17. Arbor. Departure. And Alpha transition. Departure frequency 120.8, Salvador Tower, 118.95, Elkhart Road 5466. Autorizado, Olimpo 08. Azul 2-7-9, Confidence, Field, Golf Arrival, descending to 4,000 feet, Peninsula 0-9. Clear to Golf 1 Arrival, 4,000, to do the Confidence, Field, 2-7-9. Golf 1, 4-1-9. Nós estamos sempre controlando normal, right, Watson? Atenção, Watson, 3-9-6. Salvador, control, good morning, Azul 4451, dial departure. Gol 9-8-4, Azul, Elefa. Elefa, gol 9-8-4. Gol 0-9-4, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento Elefa, seja estabilizado no localizador. 2000, autoridade X-Ray da 1-0, passará a estabilidade ao Lock Road, 0-0-4. Salvador Control, good morning, Azul 4451, dial departure. Azul 4451, radio contact, no departure, flight at level 340, bell departure. Roger, flying 340, the flight level, Azul 4451. 2-0-6-5, chamei o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 3.25. 25.1-3.5-2-0-6. Acho que eu acho que é bravo, eu siga. Adaptar um gol de cadastro, confirma o nível solicitado. 1-0-0, adaptar um gol de cadastro. Se mantenha nível de voo 1-0-0, que é negar 1-0-9, reporte nivelado. Pushback acionamento, voo no 630, portão 05. Estabilizando o localizador, voo no 094. 094, mantendo no 8.95. 1895, voo no 094, 5. Adivinha, canal 552 Manaus? Negative, sir. I contact. Yes, information room, Salvador information room, and they are not not have a yes flight plan, okay? Is it important you contact the information room, Salvador information room, to solve this problem? Okay, we will check that. What's wrong with the flight plan? Anyhow, could you advise the SIG? We might expect. Okay, the departure is Mikey Oscar, and then wait transition. I think I'm your block. March, but thank you. Departure 3896, taxi via chame a Pedro Guedes. Vai ser Guedes. O Lima Victor, o Victor Papa Bravo Bravo Zulu, the SID to Sierra Bravo Echo Golf is Mikey Oscar, Momo Departure, and wait transition, okay? Momo Departure and wait transition, thank you, Victor Papa Bravo Bravo. Papa, Charlie, Sierra Romeo, prossiga. Ok, o Papa Papa Charlie Sierra Romeo, aguarde um minuto para a cópia. Ainda não recebemos aqui o seu plano. O senhor está em Salvador, confirme? Sim, aguarde um minutinho. Ok, está 3896. O portal é o 07. Livre o ingresso no pátio, atente a aeronave da Gol, que está fazendo pushback no gate 5. Ele é X-Ray para ONU já. Para o saco. Autonomia 30, POV 131, autonomia de 3 horas e 15, alternando Fortaleza. 5719. Go ahead. Go left to approach to runway 10. Expect final procedure. 3198. A nova informação em curso está atualizada com o procedimento de left X-ray, caso deseje copiá-la. 3198. Ok, completo, muito obrigado. 2719, did you cut? Well, I got a factory ILS X-ray 10. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5512. Já 350, que é a pergunta 1 no 7, dourado, direto Maceió, 1208, o controle 5512, o SM1 para o centro, poderia confirmar isso aí? Que a saída é Puca, transição Caju. Puca, Caju. Solo, Salvador, Gol, no 094, está entrando o Fox. Gol no 094, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Gol no 094. Go 4451, contact now, assistant frequency 125, decimal 1, back up 133, decimal 25. 1251, could you confirm the secondary? 133, decimal 25. 13325, so long, nice job, up to 4451. Do you? Acho que no 0, vou 1630. Presente autorizado, TAP 3198. Charlie, tax approved, report on tax rate Oscar, QNH 1019. Dois com informação Oscar. Fábio 392, a identificação, desse mantendo de voo 0620, autorizado chegando bom. 0620, dama 392, na bom. Maceió, amigo 350, via presulou no 7, horário após direto, decola da posição do 0, precisa Punta Caju, 208 ao controle, estou transformando, gol, gol no meio para frente. Correto, gol no meio para frente, chame para o pushback acionamento. Oscar Bravo para subida 1 Santana, mas até o setor uísque da ilha de Veracruz. Oscar Bravo vai manter o Veracruz, Uno 094. Mantém a posição, a cidade de Leste. Qual é a posição prevista? A 08. Se o senhor tiver condições de ingressar no portão 8, está autorizado. É uma aeronave da companhia que puxou aqui no través do gate 9, porém deixa a passagem do 8 livre, ok? Ok, vai ingressar no 8 então, ou no 04. Primo. Decolado aos 32, controle 120, decimal 80. 20, 80. Controle, Salvador, vai na 630, meu pé na Boca Caju. 630, contato Rodrigo Decolégio, se me manter no nível de voo 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, agora na 630. Papapá, Charlie, você é no meu, solo. Ok, a gente recebeu aqui uma notificação do seu para 14h50, confere. Infelizmente, nós aqui na Torre não temos essa autonomia porque a gente não consegue gerar o seu plano aqui antes do horário, porque já é programado pelo sistema. E isso aparece, em média, 30 minutos antes, ok? Da hora da UDD. A gente podia fazer, porque o sistema liberava, mas agora modificou e a gente só recebe 30 minutos antes do da UDT. A partir das 14h20, o senhor já pode fazer uma chamada aqui, ok? Vale. Para o táxi, Bono 621, CLT 121, 4 horas 29 de autonomia, alterna com 5. Afirmativo, bom fim, no voo no 621. Ok, o voo no 621 está livre o táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10-28952. Pátio Índia no ponto de espera 10-28952, voo no 621. Puxa estacionamento, voo no 648, posição 1. Voo no 648, aguarde, tráfego da companhia taxiando pelo pátio. Aguardando, voo no 648, pois a aeronave foi autorizada, voo no 648. Após a aeronave da companhia ingressar na Índia, estará autorizado o pushback nesse momento, chame táxi. Oficiais da companhia, está autorizado o pushback, é papel. Azul 2719, estabele. ILS, show you azul. Azul 2719, complete. ILS, go to runway 10, contact us. Commodore 4, 1895 is falling apart. 2719, switch to land, runway 10, wind 170 degrees, 08 north. Switch to land, runway 10, Azul, 2719. Roger. Form escort underground, climb to 380 via Arbor departure. Climb to 380 via Arbor departure, Charlie Patel. Wing check. Degrees on pegou a embreagem azul ali, mantém cabeceira 1-0. Após o pouso ali, mantém a cabeceira 1-0, volume 2. So your cell mode is cut on enough. I receive on radio screen 105. That's correct, 105. That's correct? Yes, sir. Roger. Segundo uma rua de livre LF, puxa para 2012, ultimato em Salvador 1-0-9, chama estabilizado no localizador. Para estabilizar o apreciador, DSS2, no Brasil, 1-0-9, tá? 2-1-2. Controle de Salvador, Patatango, Astro Alcabravo. Beleza. Solicita uma passagem na vertical de Veracruz, se possível? Gente, está livre, informe para o início do lançamento. Astro Alcabravo. Para o lançamento, vamos cadastrar. Pelo 630, chame agora o centro Recife, as frequências 3685, alternativa 2545. 3685, 254, bom dia. Frequência secundária 2545. 254. 25 decimal 45. 45, obrigado. O Gol 621, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0, grau 0-9-2. Livre decolagem 1-0, Gol 621. Taxi via Alpha, report on Juliet. Okay, taxi via Alpha, well for Juliet, 0251. Lima Vitor, Charlie, Papa Charlie, contact now 60 on frequencies 125 decimal 1, look up to 133 decimal 25. 125 decimal 1, bye bye. 125. Lima Victor Charlie Romeo Bravo Ground. Yes. Costa Bravo aborta o lançamento, solicita retorno. Gente, passa descida, curva de critério na presente, no presente setor, estamos cruzando 2350 pés. Informe aqui? Cruzando 3500 pés. Okay, Bravo. 1349. Sir, I am not sure. Is it important you contact them to pursue this problem? I don't know about what. Bruno, contato na Berrânia Colégio, submantendo o nível 360, posso cruzar 2 mil pés, Voleda. 6, 2 mil pés, posso cruzar Voleda, o voo 1621. Bruno 561, receio do São Paulo 2, 309. Confere, autoridade de descida para 3 mil pés, última transformador 1-0-1-9, agora final do elétrico, 3-0-1-0. 3 mil pés, 1-0-1-9, mais 3-0-3. É 1, redução para 2, 2-0-9. Dois para o TAC, 103 a bordo, perna Aracaju, 2 horas e 20 de autonomia. Ok, Golo 648 autorizado, táxi à direita no ponto de espera, dá 1-0, 1895 a torre. Direito, ponto de espera 295, 648. Correct, Juliet, Azul, 2519. Azul, 2519, enter 811, gate number 3. Gate 3, I have an attack about 2519. Call it. 289, autorizando 9. 18, decimal 95. 295, obrigado. Zulu November, prossiga. Ok, Zulu November, está autorizado Salvador, Sierra November, Delta Hotel. Inicialmente restrito a mil pés no corredor Axé, aguarda ascensão para o nível 105. A decolagem da 17, curva à direita, controle 120 decimal 8, torre 1895, transponder 5520. Torre Cassinar, Aquila November, com viagem. Oi, bom dia, Aquila November. Cordão, no 621. Cordão, sou em possibilidade de voar morte, voo no 621. Aguarde possibilidade. Na sua escuta, voo no 621. Eco Delta Fox, você tem que ser no 7, apontando pronto. Então, 3198, livre pouso, pistão no 0, vento no 80 graus, 099. Livre pouso, no 0, 319. 648, decolado, fica 3, chama o controle, 1208. 208, bom, 648. Com 648, Fuca, transição Caju, tá passando o 1600 metros. 648, contato radar da colégio, mantendo o nível 350, sou da Fuca. 350, por bom, 62. Salvador Information Room, to serve Discovery. Actually, the captain is in the zone right now, so we'll check, I'll get back to you. Roger. Controle Salvador, Costa Bravo, frequência livre para Coronel Capão Contrato do local dos 345, chame na nova do colégio. Controle Salvador, o gol no 648, solicita a magnética 075, evitar uma formação aqui à esquerda da rota. Vajamos livre das formações? Confirma, copie. Frequência aí, voar na Pro de Jamo, livre de formações? Só um instantinho, deixa eu dar uma checada aqui. E ainda vamos precisar manter a Pro 075, aproximadamente mais 10 milhas e após o Ojamo. Vamos na Pro de Jamo, da 48. Fecha. Já está autorizado, chame táxi. Autorizado, chama. 3198, na sala 45, libera direita, chama solo 1211. 2-1-1, rapaz. 2-1-1, teve informações, marcações do Brasil? Afirmativo. Se eu aproximar a senha direta, chama a torre Salvador em 1-1-8, esse mal lado. 2-1-5. Vando com o Proide Jamo, gol no 648. Solicente. Estou dando pronto. Permanece no 019, chama estabilizado no curso do localizador. Voando 561. IVLS 2000 no 019, 561. Pelo 621, chama o centro Recife, frequência 251, alternativa 33 decimal 25. O centro Recife 251, alterna 13325, voando 621. 993 Controle, boa, Papa Tago, Eco, Delta Fox, regulou 97, agora 900, solicitando 045 direto novo. Delta Fox, Esse condição e mais uma meu pé, escuta o Exchange, fala entre a verba e fala da barra. Iramacê, onde faz a ponta fora da barra, negativo 045 direto, morro. Fecha. Sim, check, usou novembro e mantém a posição. Ah, ok, sim, então. Alô? 648, chama o centro Recife, você reconhece 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 2005, alterna 12545, bom 648. Delta Fox, direto pro Morro de São Paulo, inicialmente de 2500 pés. Direto, Morro, inicialmente a 2500 pés, né? Pro Delta Fox, obrigado. Cruzou November, 76 turbulências do Airbus, tanque pousou na pista no zero, livre da colagem, pista no 7, o vento, 160 graus, 079. A torre Salvador em 198, decimal 95. Torre 295, obrigado, bom dia. Papapá, velho salvo. Verificação, desse mantendo de voo 050, beleza do Chile do Mare. 050, na margem, só com sua margem, tá? Se bom, é de salto, eu vou manter, tá um pouquinho adiantado com a nossa área de esvaz. Juliette, fique atento ao Airbus da Oceané, tá terminando o push, seu portal 02. Fique atento ao Airbus da Oceané, já está aqui até o 02. Em 120 decimal 8. Taxi Alfa e Kilo. Continue o táxi pelo pátio 3, né? Pode parar em lance principal. Sim, então Alfa Kilo, pátio 3, é para parar para o principal. Vamos treinar. 10, vento na 60 graus, 089. Livre, pausa 10, gol no 561. Pro November, até as vendas de voos visuais, no meu pé, com o trechão, com o acelero, para da barra. Estamos no trabalho de farol da barra, todos os mandados. Estamos com o pé, 10 agora, na via 210, alterna. Estou deixando a minha 140 lá, livre saque, à direita, ponto de espera da 10185, torre. Tem que ser 295, bora. Salve Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol 73+, na posição 25, na parte 3. 504. O slot é o 1504 Zulu, correto? Correto. Segundo, posição 04, em coordenação 30-0. Ok, está autorizado, chame para ingressar no principal. O Golf FC Mike. Afirmativo também. Deve no pátio. Tá, 9392. Ingresse no pátio principal, portal é o 09. Pátio principal para o 09, 9392. Justíssima, ali mantém cabeceiro no 0. Pode boa, ali mantém. Foco, tudo mantém o 045. A informação de Zé Matheus 2, que é assim, então, onde eu vou fazer. Obrigado. Ah, 2 era o fora de Salvador. Abraço. Salvador, Auxiliando? É, o Epsilon November vai precisar mudar o destino, senhor. É, ao invés de Terra November Delta Hotel, vai para Terra November Golf India. Conforme plano apresentado. A decolagem é da 1-0. A saída Momo, transição Frote. O controle 1208 e o transponder 5546. 105? Afirmo. Estou estimado para o pouso em Guanambi. Está estimando Guanambi para 1-5-1-5. 1-5-1-5 pouso em Guanambi, correto. Agora de para tudo. As comunicações. Tal de Veracruz, está ali recebida 1-0-5. Porém, também tem mantém a 1-2-7. Valendo, mantendo o meu pé e já. Através de Veracruz, acende 1-0-5. Caso de falha. Bono 5161 no Vectiv Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Fique atento ao tráfego da companhia rebocando no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima, Bono 5161. Esse é o meu jogo, filho? Gente, eu não tenho funcionando aqui no sistema, tá demorando a OBC? Gente, aguarde o pop e aguarde o pressionamento, ok? Seré 6140, decolada 54, último controle, 1202, uma 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, 6140. 40, contato vai dar uma decolada em Submatel 350, sobre Puka. Na por gentileza, para a gente poder ficar um pouco para trás, é preciso ser coordenado com a flor de Mateo. Faz 2 mil pesos, inicialmente estou autorizado a viajar, mão 140. Fico no aguardo por Mateo. Obrigado, pode ver se eu posso dar uma guarda. Novembro é qual foi o ideal por destino? 276. Somente voo direto de destino aguardando para a sua vida. Mike November autorizado, Eduardo Gomes, nível 430, decolada 17 com a primeira curva esquerda na saída Momo, transição Ibsa. Upsilon 9 é a primeira aerovia após conforme rota. Transpondem 5547, controle 1-2-0-8. Pode subir o horário do slot, não tem problema, né? Dali Oscar Alfa, do separador 2000 pés, altímetro instalador 109, livre do cima sexo para 10. Chama estabilizado no localizador. Desce 2000, 09, chama lá no localizador da 10, 0 Oscar Alfa. pessoal? T-Mike, Mike, November, na Aerostar, confirma o seu vento. Estacionamento táxi chama a torre 1-1-3-9-5, altímetro 1019, bom voo. Delta Fox, descida a critério, frequência livre 2345, chame no retorno ao Salvador, Eco Delta Fox. Eco Zulu, novembro, suba 1-0-5. No aguardo de autorização para ingresso na posição 04. Gente, prossiga para o gate 04, após finalizar o rebote. Matheus, prossiga em São Mário 10. Alô, TAN 3191 para o Galeão, informação para a Paguada Copa, para a saída da El Irume. Para a El, confirma pressão. Beleza, Irume. Salvador, bom dia, gol 1864, informação para a Paula, 5-0-0. 764, significação desse mantendo de voo 050, 3-0, Chedera Mare. Motorizado Chedera Mare, que é o 050, aguenta a sua aduna 8. Pode. O primeiro, na penúltima aeronave, o controle? Rapaz, Romeu Golf e Romeu Luiz, se possível. TAN 3191, copia? Copia, 31. Galeão autorizado 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da El, Lida, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5552, controle em 120, decimal 8. 340, Galeão, decola da 10, da El, Lida, Irume, após plano de voo. 5552, 1208, TAN 3191, TAN 7. 3191 confirma a curva após a decolagem, o nível autorizado. 340 pela direita. 3191 com o planejamento correto e a porta pronta para o fixo de estacionamento. Pronto. Charlie, você é o meu confirma? Já confia, confirme. Autorizado sobre o voo local. Confirmando irá sobrevoar o Pelourinho. Gente, autorizado sobrevoar o local até o Pelourinho, até o 510, decola da 17 com curva direita. No litoral sul, transponder 0140, controle em 120, decimal 8. Controle do litoral sul, transponder 0140. Charles, é o meu protegimento correto, confirmando a frequência do controle 1208, confirma o POV. Gente, POV04 para livre acionamento para o táxi que chama torre 1-1-8 do São 95, altímetro 1019, bom voo. Chame agora sempre Recife, frequências 26, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 26, 85, 25, 45, boa. Papapá, Romeu, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, retorno, partilha agora. Até completamente mais chame para o retorno a Salvador, ao Link 08. Afirmativo, Thiago Alcaral. Pode aproximar CLS, chama para o Salvador em 198, decimal 95. 118.95, Thiago Alcaral. Torre Salvador, bom dia, Alfa Papa, Thiago Alcaral, estabilizado, 90. O Thiago Alcaral, foi destino 019, poderia continuar pouso 90? Afirmativo. Frente livre, pouso, pista no zero, vento 190 graus, 12 nós. O Charlie Oscar Alfa. Sente livre, pouso, Charlie Oscar Alfa. Golf India Romeo, UTG, after LP Zulu 15, after S5 10. Departure from runway 17, Arbor, departure. And then LFA transition. Departure frequency 120.8 and wait for transpond code. Copiado, livre descida, Olympus 08. Vamos cruzando 3.000 km. Charlie Delta Bravo, Redback is correct, and in a few minutes you receive the transpond code. Okay, Charlie Delta Bravo. Salvador Sierra, Victor Bravo, Papa Bravo, Bravo Zulu. Altitude, a partir da cabeceira 35, contra do Vitória Tapuã, vento 190 graus, 119. Ilhas Oeste de Salvador, mantenha-se em relevo visual, 105. Para informação de voo, alerta, monitora a frequência de Recife 28 e alternativa 2000.0. 28.2.0 para a Recife. Ok, você vai. Charles Serra Romeu, fora do solo, 05, chama o controle, 120.8, grata, bom voo. Chama agora o controle, obrigado, senhor. Voo 94, puxa para aberto, posição 8. Voo Lima, Victor Charlie, Bravo, Bravo, change, runway now is 10, and the departure is the same, Arbor, and then LFA transition. Pela Luiz Eduardo Magalhães, que é tornamento 324, senhor. Aéreos e voos visuais pelo litoral sul de Salvador, 500 pés, informe iniciando o local do seu voo. Controle de Salvador, muito bom dia, voo no 162, com informação, papá. 62, a inspeção desse mantenimento de voo 060, seja do chegar da marca. 060, é possível na praticada? Aguarde. Confirme. Pascal foi autorizado Alfa, Juliette, contorno Grande Pátio, Lima, Mike na Quebec, chama a torre novamente para prosseguir até o Pátio 4, agilizando manobras. Alfa, Juliette, Pátio, Lima, Mike, Quebec, chama para o Pátio 4, ou é o Pascal. Solo, 3663. Confirme. O 3663, autorização é com o senhor? Afirmo. 3 temos a informação Papá, aguarda a autorização São Paulo. Gente, aguarde Guarulhos, se a Bravo Gol for meu, um minuto. Prepare Dael Leda Motiva, o TAR 3, 663. Dael Leda Motiva, cliente na sua escuta. Tá, que você está na prova, para 1-0, pode estar passando na chegada na área, líquido para 2 mil pés, o time tem a Salvador 1-0 no 8. Livreleto, chama estabilizado no curso do localizador, 1-864. Para 2 mil pés, o time tem a Salvador 1-0 no 8, Livreleto, líquido para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. Meu pai é 1018 ajuste, 1864. Roger, I don't have your flight plan until now. Just 1 minute, please. O Gol no 094, a nave vai passar a retaguarda de pequeno porte, é um Charlie Lima 60, um jatinho. Após será autorizado na sequência, o Gol no 094. Sim, chegou no 094. Romeu agora está visando o litoral, segue para o primeiro local de sobrevoo. Trocamento 324, com risco da permanência. Confirma o local de sobrevoo? Poderia confirmar, senhor? O local de sobrevoo, poderia confirmar? O primeiro local é no entroncamento da Luiz Eduardo Magalhães com 324, senhor. É no máximo 503, cruzamento da final da 1-0, máximo 503, na escuta permanente, sem interferir com a aproximação. Ali Serra Romeu. Informe iniciando o sobrevoo. Interferir com a aproximação, você na sua escuta permanente com mais 500 pés, senhor. Obrigado. Após o tráfego, então, está autorizado o Gol 094? Confirme? Após o tráfego que está passando a retaguarda, está autorizado, então, o Gol 094? Após a passagem do tráfego da retaguarda, está autorizado no 08, Gol 094. Autorizado a fazer tráfego, o Gonzalo não vai chamar um pushback, vai chamar o ataque final. Oscar Alfa, na Quebec, chama a turma no 8, decimal 95 para o cruzamento. Lima, Quebec, 92 para o cruzamento. Lima, Victor Charlie, Romeo Bravo. Salve o Brown. Lima, April number 4. Roger, now contact Tower 118.95, altimeter 71018, to taxi until hold point runway 10. Salvador, bom dia, azul, 2719, Papá, 360 Guarulhos. Confirme? Salvador, azul, 2719, Papá, 360 Guarulhos. Azul, 2719, número 2, sua cota. Prepara Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. Momento da onda final da 1-0. Cliente, 1-8-4. Possível? Olhei para o 08, tudo para 4-6, última trem Salvador no 08, vou direto ITAP, olhei para o 08. Ativa, a intenção é aproximar o fechamento, só confirmar.